Paulo Figueiras, novo presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, o imbróglio, depois de duas assembleias e um jantar, acabou por ficar resolvido. Sim, é verdade, depois de duas reuniões, depois de um jantar, conseguiu-se formar uma lista que eu penso de gente nova, que também vem para o clube para contribuir com o clube, Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Quero agradecer desde já a todas as pessoas que vão compor esta lista e que me ajudaram a formar esta lista, e esperando e entrando aqui de corpo e alma, como estive nos últimos 10 anos em Oliveira do Hospital, tentando desempenhar o melhor papel, e será-me o Futebol Clube de Oliveira do Hospital estar com o futebol sénior, estar nas camadas jovens, ter hockey patins e ter infraestruturas, que é aquilo que eu mais quero para o Oliveira do Hospital. Essa é uma prioridade? Quais são as prioridades desta direção? Não, eu entendo que a prioridade da direção terá que ser forçosamente de ter um campo sintético, que, como já foi dito até pelo Sr. Presidente da Câmara, que irá fazê-lo, e terá uma prioridade de ter uma sede, que entendo que passaram muita gente pelo clube, muita gente que fez muito bem ao clube, mas só que nunca foi conseguido fazer a sede do clube. Eu entendo que deva ser para chamar sócios, para chamar simpatizantes, para termos adeptos no estádio. Se calhar precisamos ter uma sede. O futebol sénior e na terceira divisão, eu fiz com que este clube subisse ao Nacional, que é o sítio onde deve estar, só que os custos que tem estar no Nacional são de tal forma tão elevados, que vai ser muito difícil nós estarmos na terceira divisão. Só com a ajuda dos sócios, dos simpatizantes, dos empresários de Oliveira do Hospital e de todos os oliveirenses, é que iremos ser capazes de ter uma equipe na terceira divisão. Depreendo que já houve sinais que pode haver alguma ajuda para dar este passo para a frente da direção do Oliveira. Claro que sim, isso foi dito no jantar onde nós estivemos, em que o Alvino esteve, foi dado um grande balanço para que os sócios se unissem, para que os sócios contribuíssem para nós levarmos o Oliveira do Hospital a bom porto, para que nós tenhamos uma equipe na terceira divisão que dignifique o Oliveira do Hospital. Porque fazer equipa por fazer, para fazer gastar dinheiro à Câmara Municipal, eu não sou a favor e jamais o irei fazer. Ou irei ter uma equipa para manter o clube na terceira divisão, ou então não faço equipa porque não tenho capacidade para o fazer. Eu entendo que os presidentes mecenas já acabaram. Tem que haver uma entreajuda entre muitas pessoas. Eu vim para o futebol e vim para presidente do clube, não é pelo meu dinheiro, porque é uma coisa que eu não tenho, infelizmente. Tenho é vontade, muito querer, muita dedicação a este clube, e é isso que eu dou ao Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Nesta fase é importante falar, e falou no plantel, é importante falar disso. O plantel começa-se já a preparar, já algumas coisas faladas, e o treinador? Não, o treinador, como devem calcular, é Paulo Piedade. Paulo Piedade é um homem da casa, é um homem que já deu muito ao Futebol Clube de Oliveira do Hospital, foi campeão no Futebol Clube de Oliveira do Hospital, e como tal, Paulo Piedade é o homem da minha confiança, é um homem que vai estar em Oliveira do Hospital se nós fizermos futebol sénior na próxima época, vai ser ele. Jogadores, não falei com nenhum jogador. Não falei porque eu não posso comprometer-me com aquilo que não posso depois assumir. Eu gosto de assumir as coisas que eu consiga fazer. E como tal, eu não posso assumir nada com qualquer jogador. A única coisa com quem eu falei foi com o Paulo Piedade, se estava na disponibilidade, se nós fizéssemos uma equipe sénior, se estaria disponível para me acompanhar neste projeto. Paulo Piedade demonstrou logo, desde o primeiro minuto que eu falei com ele, que estava em Oliveira porque gostava do clube. Eu entendo que uma pessoa que esteja no clube, que tenha a competência, a capacidade de palpidade, que deva estar os anos que forem necessários em Oliveira do Hospital, até porque ele tem feito um trabalho fantástico e um trabalho com os jogadores da casa, um trabalho muito árduo que ele teve. Não teve aqui vedetas, não teve aqui estrelas, teve aqui jogadores muito humildes, na qual ele conseguiu moldar e conseguiu fazer do Oliveira do Hospital um campeão. O mérito é isso que o novo presidente vai fazer, vai exigir esse mesmo trabalho. É o trabalho, ele sabe aquilo que eu pretendo dele. ele sabe que ele conhece muito bem, sabe porque estive no clube com ele e estive como o chefe de departamento de futebol até agora, e ele sabe aquilo que eu exijo dele, sabe aquilo que eu exijo dos jogadores, e como tal eu não preciso dizer-lhe nada. Um olhar para o Paulo Piedade às vezes é o suficiente, como ele olhar para mim também é a mesma coisa. Já há algum timing para o início da época? Não, iremos ter, há uma coisa que foi combinada com a União Desportiva de Leiria, no dia 21 ou 22, é um sábado de julho, fazer um jogo em Oliveira do Hospital. Se houver futebol sénior, irá ser feito com os jogadores do futebol sénior. Se não, aquilo que o Futebol Clube de Oliveira do Hospital propõe, propôs ao União de Leiria, era a organizar um conjunto de jogadores da terra na qual fizessem um jogo com a União Desportiva de Leiria. Muito trabalho tem pela frente agora. Tenho bastante. Eu tenho a noção disso. Tenho a noção do trabalho, tenho a noção daquilo que tenho que fazer. Preciso é de forças, e as forças são as pessoas que me irão dar. Se eu conseguir essa força, tenho toda a certeza que irei conseguir fazer aquilo que eu penso. Mas preciso muita força. A força às vezes não vem das pessoas darem isto ou darem aquilo. Não, é o apoio que eu preciso para conseguir com o Oliveira do Hospital seguir em frente.